Vai. Fala aí, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Uma fala rápida aqui, né? Algumas coisas que eu preciso falar. Eu estava até falando com a dona Sônia. Eu falei, vou ver se eu dou uma gravada, gravar um pequeno vídeo hoje. A gente anda assim meio sumido e tal. E tem muita coisa para trazer. Tem muito estudo, tem muita coisa para que a gente possa trazer, falar, conversar, bater papo aqui. Mas algumas coisas precisam ser faladas. E essas coisas estão muito ligadas ao nosso dia a dia, entendeu? O nosso dia, o nosso cotidiano, né? Eu acho que essas coisas precisam ser faladas porque são coisas que estão chamando a atenção da gente. Aqui é um canal de espiritualidade. O foco principal aqui é a gente poder trabalhar a espiritualidade de uma forma universalista. E a gente tem um respeito muito grande pelo canal. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos encarnados. Nós estamos aqui na Terra e a gente não consegue, durante todo o tempo, por mais que a gente queira, vivenciar ou viver para e pela espiritualidade, né? Infelizmente, os nossos afazeres, o nosso dia a dia limita muito a nossa participação. Se a gente pudesse, a gente queria estar mais tempo se dedicando ao trabalho. Se a gente pudesse, queríamos até dedicar todo o nosso tempo ao trabalho, né? Alguns de nós, meu caso até, eu já estou aposentado. Eu gostaria de estar podendo usar a minha aposentadoria toda em função desse trabalho, mas não podemos. O colega aqui também não pode, o colega aqui também não pode, porque assim, a gente nunca para, né, de trabalhar. Esse é o país que a gente vive. Mas, embora seja um país muito bom, onde a espiritualidade, a gente ainda tem liberdade para poder falar sobre a espiritualidade, né, e vivenciar, ele também tem problemas. Como qualquer país do mundo, nesse planeta aqui, tem problemas. E alguns desses problemas, eles hoje são oriundos, né, são frutos dessa globalização. Então, assim, os problemas do Brasil, muitas das vezes, não são só do Brasil. São reflexos da globalização. É um país do lado do outro, tendo que fazer intercâmbio. E todo esse intercâmbio, todo esse relacionamento acaba trazendo reflexos. Algumas coisas boas acontecem no Brasil, algumas coisas ruins acontecem no Brasil, e isso tudo é fruto dessa globalização. Então, nós aqui, embora muitos de nós não tenhamos aí a oportunidade de poder sair daqui do país, né, nos deslocar e conhecer outras culturas, outras áreas, outros continentes, a gente acaba tendo que vivenciar. O nosso mundo se resume ao Brasil, às vezes se resume até ao nosso estado, porque o Brasil já é um país muito grande. Então, a gente não tem essa oportunidade de poder conhecer, poder entender, poder diferenciar, poder experienciar aquilo que está em outro local. Mas os problemas estão aí. Hoje, com a internet, eu digo a internet mesmo, a gente consegue trocar até um pouquinho dessa informação, até sem viajar para outro país. A gente tem a oportunidade de ter pessoas que viajaram ou que viajam e lá fora reportam aquilo que estão vendo em outro país. Das mais diferentes opiniões, das mais diferentes informações. Fiquei surpreso até em ver um seguidor, uma pessoa que eu, não é que eu siga, né, que vem, aparece para a gente lá no TikTok. Fiquei surpreso em ver um rapaz, eu digo um rapaz porque ele é mais novo que eu, ele está trazendo um lado que eu jamais imaginei que pudesse acontecer. Ele está trazendo umas cidades do Japão, ele reside ou está lá no Japão. E ele está mostrando miséria no Japão, drogas, pessoas drogadas na rua. E a gente sempre teve o Japão como um país organizado, um país civilizado, um país onde as pessoas não deixam sujeira na rua, onde as pessoas se respeitam. O Japão sempre foi para a gente aqui no Brasil uma referência de um país organizado. Tanto é que quando eles vêm para um país como o nosso, vêm para o Maracanã, para uma Olimpíada. Quando aquela caravana de japoneses se levanta, eles catam todo o lixo que está ali nas cadeiras, nas arquibancadas, dando um exemplo, né? No ônibus que eles frequentam ali, eles não deixam nada sujo. Então, o Japão, para a gente, era uma referência. E, de repente, a gente começa a ver que as drogas também estão destruindo o Japão. Não digo o Japão todo, mas pelo menos aqueles locais ali. E não tem ninguém contando, não. A pessoa foi lá e filmou. Eu vi isso aí. Pessoa sem moradia. É, dormindo em marquise. Acho que até se der, eu vou tentar encaixar essas imagens aqui nesse vídeo. Bem-vindo. Você está no bairro mais limpo de Tóquio. O povo fala que Japão é limpo em geral, mas olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Olha a limpeza aqui, ó. Olha a limpeza aqui. Isso aqui, ó. Os caras jogaram uma moto aqui, cara. Literalmente, eles pegaram uma moto, não sei da onde, jogaram com uma mala aqui, ó. E fica aí, mano. Tá aí, ó. Tá aí, ó. O lixo aí no chão, ó. Nossa, que susto, mano. Ó, lixo aí no chão, o povo que tá, tipo... Tá nem aí não, cara, ó. Lixo pra todo lado aqui, ó. E aqui é o centrão, hein, de Tóquio, hein. O guardinha vai lá beber pra outro lugar, assim, viu? Aqui, ó, os caras contratam estrangeiro pra ser segurança do local aqui, que acontece muita coisa. Os japa não aguentam, tá ligado? Rapaz do céu, o que tá acontecendo pro Japão, hein? Cada dia que passa o número de morador de rua aumentando, cada dia que passa o número de pessoas usando drogas e bebendo vai aumentando, os turistas ajudam, né? Os turistas contribuem, os turistas param pra conversar, pra dar bebida, dar droga, dar dinheiro. Então vai financiando essa molecada, vai financiando esse tiozão pervertido e doido. Cada vez aumentando mais, a sujeira aumentando e a polícia não faz nada, o governo não faz nada. E esses seguranças, eu tenho dó deles, cara. E esses caras aqui, eles como se fosse a linha de frente. É linha de frente, psicólogo. Esse moleque caído no chão aqui, ó, é filho de brasileiro. Já conversei com ele já uma vez, eu quero fazer um vídeo com ele. Vou tentar fazer um vídeo com ele. Ele não fala nada de inglês. Ele fala bastante japonês e quase nada de português. Então eu vou tentar fazer um vídeo com ele aqui. E vamos ver, né? E tá feio, viu? Cada vez mais feio. Onde você vai, ó. Onde você vai é uma lixaiada, é eles fazendo bagunça, é eles bêbados, muito louco, arrumando briga. Agora há pouco tava tendo briga aqui, não consegui filmar. O Japão tá ficando feio, gente. O Japão que vocês conheceram de 10 anos atrás já não é o mesmo de 2024. E vai piorando. Fala pra vocês, ainda bem que vocês não estão aqui. Sério mesmo. Nossa senhora, onde eu vim me meter? Aqui, ó. Aqui, mais casas. E ali tem um aviso, né? Não sei, tem alguma coisa escrita ali. Não sei o que que é. Aí, ó. Aí, tem gente aí dentro das casas, ó. Aqui. Ó, mais aqui, ó. Olha, ó, cheiro. Meu Deus do céu. Caramba. Olha os avisos aqui. Fiquei curioso para saber o que está escrito nesses negócios. Vamos ver aqui. Vou usar o celular para ver. Ah. Alguma coisa sobre a Ucrânia, ó. Tá vendo? Parece que as pessoas vão recolhendo de tudo pela rua e trazendo pra cá, né? Não sei. Pelo menos essa é a impressão que eu tô tendo aqui, ó. SOS ali, ó. Aqui provavelmente deve ter pessoas ali dentro, né? Eu não vou nem meter a cara ali. A gente é curioso, né? Ali, ó. Tem gente dormindo ali, ó. Ali, ó. Aqui, ó. Mais um aqui. Ó. Bom, Então, assim, a gente vê que os problemas globais, eles atingem a qualquer país, até os países mais civilizados, mais organizados. E o que, que eu queria dizer? Nós temos aqui os nossos padecimentos, os nossos problemas. Alguns problemas que nós temos, outros países têm de forma diferente, são problemas de governo, são problemas de cultura, são problemas de saúde, são problemas de educação. E nós temos esses problemas também. E a gente tem que, de alguma forma, sobreviver. A gente tem que aprender a conviver e a viver com esses problemas. E, se possível, superar esses problemas. Se a gente não tiver, pelo menos, a tentativa de sobressair a esses problemas, a gente pode sucumbir. A gente pode colocar, aí entra a questão espiritual, né? A gente pode sucumbir a uma encarnação, jogar uma encarnação fora, porque num determinado momento que a gente esbarra com esse problema ou com outro problema, a gente toma determinada atitude, A, B ou C, uma atitude exasperada, uma atitude infeliz, e a gente coloca os pés pelas mãos e acaba se prejudicando. Acaba prejudicando alguém. Se isso não trouxer uma consequência material, poderá trazer uma consequência espiritual. Então a gente tem que estar ali. Nós que temos essa possibilidade, estamos em busca de um crescimento, de uma evolução do espírito nosso. A gente tem que procurar, né, viver uma vida material, se possível, em paralelo com uma vida espiritual. Então, algumas coisas têm que ser observadas. Alguns posicionamentos que nós adotamos até numa conduta de manada, de turba, a gente tem que procurar evitar para que esses prejuízos não aconteçam. As pessoas não são obrigadas a todas concordarem com tudo. É necessário haver essa discordância de opiniões, de posições, de posicionamentos. Mas essas discordâncias, elas têm que ser respeitosas. Não só aqui na internet, a gente já falou muito sobre isso, mas no nosso dia a dia, no convívio em sociedade, na fila do banco, na fila do mercado, no transporte público, no trânsito, a gente tem que se respeitar. Por mais que a gente não concorde com a atitude, com a opinião do irmão, a gente tem que saber até onde é o limite. Até onde a gente tem que se posicionar para se fazer notar, né, digamos assim, mas sem entrar em choque com o irmão, né? Ok? Para que isso não extrapole. Eu não estou dizendo que a gente tem que se omitir, eu não estou dizendo que a gente tem que se calar. É necessário, muitas das vezes, a gente omitir a nossa opinião. Mas se a gente vê que aquilo está atingindo um nível que está saindo do controle, para. Para que isso não cause nenhum prejuízo. Porque quando a situação sai do controle, a gente não sabe onde aquilo vai terminar, fica desgovernado. Então, eu queria falar um pouco aqui sobre, sem entrar em mérito, em relação a posicionamentos religiosos, posicionamentos políticos também, onde esse respeito e essa prudência tem que existir. Posicionamentos políticos, a gente, nesse momento agora que a gente vive, a gente tem que ter uma cautela muito grande, para poder fazer valer ou tentar expressar um posicionamento político. O Brasil, nesse momento, infelizmente, não vive um momento muito favorável. Não que ele tenha vivido lá atrás, tá? Não que tenha sido um mar de rosas lá atrás. O Brasil passou por fases bem difíceis e, novamente, agora ele está passando por uma fase difícil. Não agora, no ano 2024. Estou falando de 2 anos, de 4 anos, de 6 anos, de 8 anos... de 10 anos, de 12 anos atrás. Cada ano tem uma diferença. E quando as pessoas escolhem um lado, nesse posicionamento político, um lado partidário, a coisa acaba se agravando. Eu não estou aqui para defender nenhum lado partidário, tá? Até porque eu não quero participar de nenhum lado partidário. Eu acho que nesse momento, eu pessoalmente, eu não acho que a gente deveria enveredar por esse caminho. Porque não vejo, pelo menos eu não vejo, nenhum caminho viável a seguir. para a gente poder tomar um posicionamento na nossa vida, seja no que for, um dos fatores que a gente tem que ter é a questão da confiança e da fé também. Quando a gente segue por um caminho, se a gente tem uma bifurcação de estrada, se a gente escolhe um lado para seguir e o outro não, é porque a gente acredita naquele lado e não acredita no outro. Por isso a gente escolhe um lado. Eu hoje não acredito em lado nenhum. Pode ser que futuramente eu consiga me posicionar melhor, mas eu não vejo o lado correto para seguir. Por isso, eu acho que é interessante, pelo menos no meu caso, na minha escolha, eu ter seguido, procurado seguir, ou tentado pelo menos, seguir o caminho da espiritualidade. Eu acho que esse é o caminho que me guia melhor, para que eu não caia em extremos. E eu acho que em qualquer desses extremos que eu possa cair, eu posso errar. Hoje no Brasil, nós não podemos, por mais que queiramos trazer algumas orientações, nós não podemos. A gente não vive um momento muito pleno de liberdade. Isso é uma coisa muito arriscada para se falar. E eu não vou entrar nesse mérito aqui. É mais ou menos por isso que eu estou aqui trazendo essa mensagem, tentando trazer essa mensagem para dizer o seguinte, que não é porque nós nos calamos que nós estamos omissos ou estamos cegos do que está acontecendo. Hoje, eu não posso me expressar, ou não deveria me expressar, porque se eu me expressar, eu posso ser recebido na porta da minha casa com uma viatura da Polícia Federal. Só porque eu falei alguma coisa aqui na internet. E esse canal aqui não é o canal para falar isso. Não é o caminho para se falar isso. Então, em respeito a essa casa maravilhosa, esse canal, isso não vai ser falado aqui. Tá? Nós temos aqui, talvez, eu até converso muito isso com o Maicon, tem um posicionamento muito parecido com o meu. Não que a gente fique procurando aprofundar a coisa, é que sim, são tantos fatos que acontecem no nosso cotidiano que inevitavelmente isso acaba atingindo a cada um de nós. Só que às vezes a gente fica calado e não compartilha esse tipo de informação, porque não pode compartilhar, está proibido. Entendeu? Não pode. Se falar, pode se prejudicar. Então, mas são coisas que acontecem no nosso dia a dia e a gente precisa se preservar, a gente precisa sobreviver. Isso que está acontecendo no Brasil não é do Brasil, isso está vindo de fora, isso é reflexo. Existe um comando central que comanda o planeta. E esse comando atua no Brasil. O Brasil é um país alvo. Então nós não podemos falar, não porque haja alguma coisa contra A, B ou C dentro do Brasil. Há uma coisa externa. A gente precisa ter sabedoria para poder passar por isso e não ser atingido, não ser machucado. Nós tivemos agora, essa semana, dois fatos bem graves. Eu acho que eu já vinha querendo tentar trazer essa mensagem. É complicado, é difícil falar, porque tem muita coisa para dizer. E eu não posso dizer o que eu penso, o que eu acho. Eu não estou aqui para tentar influenciar ou mudar o pensamento de alguém. Mas a ideia é tentar compartilhar e dividir essa cautela, essa prudência, para que pessoas não caiam, para pessoas que... E não sejam pegas de surpresa. Existem fatos para acontecer aqui no nosso planeta. A espiritualidade vem anunciando há muito tempo. A gente não sabe o que é. A gente não tem ideia de quando será, de como será. Isso já foi falado aqui. Só que eu acho que esses fatos, a gente às vezes fica muito olhando assim para, né, para os astros, para a crosta, para o núcleo da Terra, mas eu acho que está tudo interligado, entendeu? Está tudo interligado, inclusive a conjuntura dos homens, do que estão fazendo aqui. Acredito que essas pessoas que exercem esse poder, esse controle no planeta, são diretamente influenciadas por essas entidades espirituais aí, que a gente pode, sei lá, chamar de trevosas, que provavelmente são as pessoas que orientam, que comandam essas outras pessoas. Mas a gente tem que ter sabedoria, porque aconteceram coisas essa semana que eu acho que mais uma vez marcaram a nossa história. Na semana passada, exatamente uma semana atrás, a gente viu um atentado a um candidato à presidência da República, de um grande país. Isso já aconteceu no passado, e é naquele país. Um presidente foi morto no passado. E, obviamente, né, se isso aconteceu, é porque ele, de alguma forma, ele estaria incomodando alguém. E está incomodando alguém. Ninguém faz aquilo ali gratuitamente. Uma coisa muito arriscada. O problema é que não é aquele candidato. Poderia ter sido o outro. A coisa seria tão grave da mesma forma. O prejuízo seria tão ruim. Por que alguém chegaria a esse ponto? Independente de ter sido com o candidato A. Se fosse com o candidato B, seria da mesma gravidade. Seria da mesma temeridade. Tá? Então, aonde eu quero chegar? Eu procurei assim me informar, né? Não na mídia brasileira, porque aí é opinião pessoal minha, não estou falando mal de governo, eu não confio na mídia brasileira, em nada. Eu não assisto mais noticiário. Tudo aquilo que a mídia brasileira vier a trazer hoje, eu já confiei muito na mídia brasileira, tá? Quero deixar isso bem claro. No passado, eu confiei muito. A mídia brasileira já fez um trabalho muito importante para esse país. Hoje, eu não confio em nada na mídia brasileira. Se eu tiver que assistir alguma coisa, eu vou assistir o que eu quero assistir. Dentro de uma plataforma como o YouTube, por exemplo. Eu escolho o que eu quero assistir. Agora, a mídia brasileira, não a mídia brasileira, mas na internet e vindo de fora, eu consegui obter algumas informações que, infelizmente, o que aconteceu domingo não foi, assim, uma falha de segurança. Não foi uma coisa que aconteceu, mas alguma coisa que alguém deixou acontecer. Isso é muito grave. Porque se acontece naquele país, isso pode acontecer a qualquer momento aqui no nosso, com qualquer um. E se acontece com pessoas importantes, pode acontecer com qualquer um de nós. Isso é muito grave. E essa semana, nós tivemos um outro evento. E esse evento, eu não imaginava que ele pudesse ser decorrente do primeiro. A gente teve um apagão global na internet, que não atingiu o planeta todo. Atingiu grande parte desse país, atingiu as pessoas que usavam o sistema Windows, não atingiu quem usava o sistema Mac, nem o sistema Linux, e atingiu empresas, não atingiu o usuário comum. Então, as empresas que utilizavam servidores Windows foram atingidas. Isso prejudicou a decolagem de voos aí nos Estados Unidos, na Europa, bancos, pessoas tiveram prejuízo. Mas eu vejo isso como um sinal de que coisas maiores vão acontecer. E a gente tem que se preparar para tudo isso. A gente não pode viver de uma forma alienada, como se nada estivesse acontecendo. Daqui para frente não dá para viver mais assim. Entendeu? Não adianta só a gente ou ignorar ou achar que a espiritualidade vai fazer tudo por nós. A espiritualidade tem todo carinho, todo amparo para nos oferecer. Só que a espiritualidade, ela quer também que a gente faça a nossa parte. E a gente tem que se cuidar, a gente tem que se informar, a gente tem que se dedicar. Se um apagão desse acontecer e a gente não sabe exatamente se vai acontecer, como vai acontecer e quando vai acontecer. E o tempo? O tempo. Tudo pode parar. Os bancos vão parar. Aquele dinheiro suado que a gente juntou ou que a gente tem ali para poder pagar as nossas contas vai sumir. A gente nem sabe se um dia esse dinheiro vai voltar, se os bancos voltam a funcionar. Porque se voltar a funcionar, quem garante que o banqueiro vai honrar com aquele dinheiro que estava ali. Ele pode dizer, não, apagaram meus sistemas, eu não tenho mais como recuperar, apagaram meu backup. Eu tinha backup sim, mas apagaram tudo. Ele pode estar falando a verdade, ele pode estar mentindo. E de repente todo mundo ficar pobre. E se não tiver dinheiro, como você vai no supermercado para comprar? Se não tiver dinheiro, como você vai abastecer teu carro? Honrar os compromissos. Como você vai comprar remédio? Como você vai se deslocar? Se não tiver energia elétrica, como vão ser mantidos os hospitais, os aparelhos, as pessoas ali? Um ataque cibernético, ele pode destruir os satélites, ele pode destruir os cabos submarinos. A internet para. Nós achávamos há 30, 40 anos atrás que a informatização, que a digitalização seria boa para a humanidade, que agilizaria, traria eficácia, controle, que sobraria tempo para a gente. Beleza. Nós desligamos as chaves manuais. A gente foi achando que aquilo era obsoleto, a máquina de escrever, né? Tudo aquilo que era mecânico foi sendo jogado fora. Até os disjuntores hoje que eram mecânicos, eletromecânicos, hoje são totalmente digitais. Então, um comando pode desligar tudo. E se desligar, as centrais elétricas caem, o bombeamento de água cai. Então, como é que fica a vida? Como é que fica a vida? A gente, nessa hora, a gente vai falar, vai rogar pela espiritualidade, né? É isso. E o que, que eles vão poder fazer por nós? Nada. Por quê? Porque nós confiamos, porque nós acreditamos, porque nós entregamos a nossa vida nas mãos de pessoas que nós achávamos que eram confiáveis. E hoje nós estamos presos, algemados, amordaçados a essas pessoas. Então, muitas pessoas talvez não concordem. Vão chamar isso de teoria da conspiração. Vão querer ridicularizar. Não, você está assistindo muito filme, você está falando da teoria da conspiração. Mas na hora que a coisa acontece, ou vier a acontecer, eu quero saber para onde essas pessoas vão parar. Em que direção elas vão conseguir obter o socorro. E acreditar ou não na teoria da conspiração não vai mudar muita coisa. Se tiver que acontecer, vai atingir a todo mundo. O importante é saber de que forma a gente poderá estar preparado. Algumas informações, algumas mensagens, a gente já viu e já vê pela internet aí dizendo, se preparem, armazenem comida na casa de vocês. Sim, isso é. Armazenem água. A gente não sabe quanto tempo vai acontecer. Então, assim, gente, a mensagem é muito mais longa do que vocês possam imaginar, é muito mais complexa. Eu queria deixar claro que não é porque não estamos falando que a gente não está vendo, não é porque a gente está falando dessa parte física que a gente está se omitindo, porque não, aqui é o canal de espiritualidade, só pode falar em espiritualidade, tá? Mas e o físico? E o dia a dia, como fica? Então a gente tem que saber combinar isso. A gente está no meio, né? A gente está no meio. A gente está vivenciando isso dia a dia. E essa incerteza de como será a vida é muito grande daqui para frente. Ela está incomodando. Então, eu não sei como será, se vai ser. E, Maicon, a gente tem conversado aqui. A gente está pensando até em abrir um outro canal, ou no Telegram, ou no YouTube. E se tiver meia dúzia de pessoas que queiram ouvir, quiser assistir, a gente teria lá condições de poder falar. Não sei se vamos criar... Não tem nome ainda, mas se a gente criar, a gente tem a certeza de que vai ser derrubado. Mas quando criar, o nome que a gente bota número 1. Quando derrubar, a gente vai lá e cria o número 2, e depois a gente cria o número 3. Aí as pessoas já vão se acostumando, vão procurando lá e vão encontrar. E se não der, a gente muda o nome. O importante é ter meia dúzia de pessoas interessadas, se alguém quiser compartilhar com esse tipo de pensamento, para a gente poder se preservar, para a gente poder sobreviver. Porque está muito difícil, muito difícil. E muita gente não querendo enxergar, não querendo admitir que isso está acontecendo, fica perdendo tempo com besteira, com discussões, com, sabe, fazendo ataque na internet. Gente, a gente está numa situação muito grave. Estamos no mesmo barco. Que não leva a nada. Estamos no mesmo barco. Então, gente, é isso aí. Isso aí é um desabafo rápido, né? Que a gente precisava fazer. Porque a gente precisa entender que a gente tem que trabalhar o lado espiritual e a gente também está no material, né? Então a gente é o produto do meio. E a gente tem que dar importância, pode dizer assim, aos dois lados, né? Então existe sim essa organização, né, que o André falou. E muita coisa a gente não pode falar, né? A gente não pode falar muita coisa aqui porque o canal pode cair, né? Como o André falou, pode chegar uma viatura na nossa casa. Então, é uma democracia falsa, né, que a gente vive. Se a gente não tem a livre expressão, não tem como a gente poder falar o que a gente quer, se expressar, né? A gente tem uma limitação, isso não é uma democracia, né? Democracia para quem? Tem um limite. Democracia para qual nível de ser humano, né? Qual nível de poder que essa democracia pode atingir? Pode ser liberal, né? Pode ser atingido 100%. Então, são muitas coisas que acontecem que nem tudo é espiritual. Hoje em dia, o ser humano consegue fazer a chuva. Hoje em dia, o ser humano pode causar um terremoto. Hoje em dia, um ser humano pode mudar o clima. Hoje em dia, o ser humano pode ativar um vulcão. Botar um vulcão em erupção. Então, hoje, o ser humano ele tem as ferramentas para poder fazer essas coisas. Mas a mídia diz que é a natureza. Diz que é o aquecimento global. Tem que botar a culpa na natureza, né? Não pode falar a verdade. Então, se a gente for abrir esse canal, não vai ter filtro. A gente vai falar, se tiver que cair, cai. Não estamos nem aí. A gente vai falar de espiritualidade e a gente vai falar também sobre o que está oculto aí fora, né? Porque é necessário, né? A gente vai ter que ter uma forma de se expressar mais do que aqui, né? Aqui a gente não pode fazer isso, não pode comprometer a casa, a gente não pode comprometer o canal. Isso aí. Né? Respeita, né? A gente respeita. Então, a gente precisa, pode ser que há necessidade de abrir esse canal independente, né, da casa. Não tem nada a ver com a casa. Sem vínculo, claro. Sem vínculo. Para a gente poder se expressar, a gente poder falar o que a gente não pode falar aqui, né? De uma forma também até que a gente também vai se expressar mais do que aqui, mas não pode falar também, senão, cadeia. Então, a gente vai falar de uma forma mais ampla que vocês possam entender. Então, em códigos, né? Em códigos. A gente pode usando falar nomes. Em nomes, inventar nomes, códigos. Que vocês consigam entender, mas pelo menos entender, a gente fala. Né? Para que a gente possa deixar vocês mais espertos, mais atentos. Preparados. Mais preparados, porque vai vir. Muitas coisas vão vir, né? E nesse momento apocalíptico de muitas revelações, de muitas coisas que irão acontecer, muitos vão pegar muitos de surpresa, porque muitos estão voando. Muitos estão voando, literalmente, sabe? Então, é um momento que vocês que querem entender um pouco a respeito disso tudo, vai ser bom para vocês. Eu acho que é isso. É isso aí. Não é não? Bom, Né, Luiz? Em relação ao apagão, em junho recebi no telefone uma mensagem, né? Você está agendado para o dia 17 de julho, né? Para comparecer na unidade do governo, sem botar nomes. Uhum. Eu, com o telefone em mãos, cheguei lá, dei meu documento e a pessoa... Ah, mas o que o senhor veio fazer aqui? Aí eu peguei o telefone e mostrei. A pessoa olhou para o meu telefone, no meu telefone era uma mensagem, no computador não tinha nada. E se eu não tivesse essa mensagem no meu telefone, como é que eu ia poder ser atendido? E ela chamou um superior para mostrar no meu telefone que a mensagem chegou no meu telefone, que realmente eu tinha que estar naquele local, naquela hora. Essa dependência, né, de você ter que ter o aparelho, se você não tem, tu não tem prova. Se não tinha prova. Tá tudo agendado. Digital. Antigamente era tudo no papel. Um telegrama, né, que você recebia. Sim. Ficava mais fácil materializar. Se não tivesse. Sim. Eles fizeram a gente ficar refém à tecnologia, né? Hoje a gente usa a tecnologia para tudo, né? Hoje a gente está na mão deles. Se qualquer coisa, um sistema, tudo está na mão deles. Então, se acontecer algo, tchau. Né? Se der um outro... Isso, o que vai acontecer é um reset total. Sim. Vai acontecer um reset total. Você não reclama com a gente, sabe? Nenhuma mais agora, diretamente com a pessoa. Tudo é um... Tudo online. Online, né? Tudo online. Ela chega um momento que ela te dá como... Você não tem mais te explicar nada e cai o sistema. Cai. Você, para você requerer seus direitos, não estou falando que isso vem de agora não, tá? Você está vindo de uns 4, 5 anos atrás. Ou seja, pega dois governos. Você tem que entrar no sistema governamental e ali você tem que fazer a tua senha e autorizar. Então são plugins, são programas que ficam atrelados a esse central e ali eles sabem toda a tua vida. É o que eu estava falando com o Michael outro dia. Não estou falando desse governo, não. Estou falando do anterior e do anterior e do anterior. Isso é uma coisa que já vem há 30, 40 anos caminhando assim. Hoje são 18 horas e 27 minutos do domingo. A gente está aqui na nossa reunião. Mas aqui, Rio de Janeiro, Brasil, tem pessoas que nessa hora estão comemorando, estão no barzinho, né? Não sei se tem jogo hoje, estão no estádio de futebol e tal. Tem pessoas que estão no shopping. No momento que a pessoa está no shopping, está passando um cartão, está pagando com o celular, seja lá o que for, existe um painel grandão que consegue, em tempo real, dizer: olha, nesse momento, o estado do Rio de Janeiro, na última hora, ele conseguiu, né, consumir 500 mil litros de gasolina, somando todos os postos de gasolina do estado do Rio de Janeiro. E a gasolina está no preço X. Aí o governo analisa, pô, consumindo gasolina num domingo, então o pessoal está saindo para se divertir. Tantas cervejas foram vendidas, tantas latinhas de cerveja da marca tal foram vendidas, tantas pizzas foram consumidas, isso está tudo convergindo para um lugar só. A nota fiscal eletrônica, ela converge tudo para um lugar. Então quando o governo olha para esse painel, ele fala assim: bom, a população reclama que está em crise. Mas olha só o que ela está fazendo aqui. Ela está consumindo. Ela está se divertindo. Ela reclama que o feijão está caro, que o arroz está caro, mas ela está na rua, tomando cerveja, consumindo. Eu estou vendo aqui, pô. É em tempo real. Eu vou abaixar o imposto para quê? Eu vou arrecadar mais imposto. Tá bom. A gasolina está cara? Não, não está cara. O pessoal está saindo, está tirando o carro de casa. Eu, governo, consigo ver como a população reage. Eu consigo saber se está bom ou está ruim. Enquanto tiver o pessoal consumindo, eu não vou abaixar o preço do combustível, seja lá o que for, mas porque está bom, o pessoal está consumindo. Estão comprando pneu, estão comprando carro na revenda lá na autorizada. Estão pagando imposto, eu quero imposto, pô, eu quero imposto. É, digitar o CPF lá no supermercado, na farmácia lá e tal, tá tudo controlado, gente. Então, a gente costuma botar a culpa só no governo. Será que o governo é o único culpado dessa história? Ou será que nós somos os culpados dessa história? Será que vocês já pararam para pensar nisso, para raciocinar? A gente só bota a culpa no governo. Será que o governo é o único culpado? Ou será que o culpado somos nós? Eu não consigo ir num supermercado que esteja vazio, sem fila nos caixas. É difícil. E quando esse reset vier, por exemplo, todo banco, ele tem assim um seguro. Se qualquer coisa acontecer, ele tem X para poder ressarcir os seus clientes. Mas se der um reset e sumir os dados de todos os clientes, você vai assistir ao seu cliente. Como? Não tem o sistema. Não tem teu nome aqui. Acabou tudo, apagou. Quanto que você tinha? Ah, eu tinha 100 mil da conta. Felizmente. E você não foi o único, né? Outras também estão passando por entendeu? Isso. Então, você não é o único vítima. São coisas que vão acontecer, já estão previstas para acontecer. Né? É. E quando acontecer, filhão, vai pegar todo mundo aí de surpresa, porque muitos não querem admitir. Não querem admitir, não estão curtindo baladas, estão curtindo o barzinho. Né? Então, infelizmente, o sistema está vendo isso. Né? O sistema ele vê tudo, o governo ele vê tudo. E quando acontecer isso, a parte primitiva do ser humano vai falar mais alto, porque quando você chegar em casa e não tiver um alimento na tua casa, a barbárie vai imperar. Você vai ver o que vai acontecer. Quando o teu filho precisar de comer um biscoito, tiver com fome, não tem um feijão, a parte primitiva vai falar mais alto. Vai aflorar. Entendeu? Cadê o lado espiritual nessa hora? Então, então, gente, vocês têm que... A gente somos produtos do meio. A gente tem que visar o espiritual e visar o lado que a gente vive aqui. Não é só o espiritual e largar o material, nem só o material e largar o espiritual. É um balanceamento dos dois lados, né? Foi por isso que o Siddhartha, quando ele saiu do castelo e foi buscar a iluminação dele, ele encontrou alguns monges, né? E esses monges eram completamente ortodoxos e tinham uma visão estreita. Falava que tinha que ficar vários e vários dias sem comer para poder se purificar, para poder conseguir a iluminação. Siddhartha foi e seguiu até um período que deu. Só que ele viu que estava errado. Ele falou, pô, esses caras estão malucos. Então ele foi e falou, não, eu tenho que me alimentar e eu tenho que buscar o espiritual. Lógico, eu tenho que dosar o que eu vou comer. Não comer comidas pesadas e tal. Ele viu que ele era o produto do meio. Ele não podia ficar só ali, ortodoxo, no espiritual ali. Ele teve que precisar do material, do alimento, para ele conseguir meio. Aquilo ali. Então, é isso. Né? Então, se a gente futuramente tiver a oportunidade de abrir, está faltando tempo, né? O trabalho também da gente acaba não permitindo. Se a gente conseguir fazer essa abertura, a gente vai comunicar aqui. Quem quiser entrar, entra. A gente ali vai, dentro do nosso tempo, não vai ter uma regularidade assim, mas quando puder, a gente vai tentar trazer um pouco que a gente sabe, dividir experiências, trazer alternativas, né, que possam amenizar talvez os estragos, né, os prejuízos, de como fazer, como se proteger. Tentar trazer uma linguagem mais acessível, mais fácil, porque às vezes a gente recebe uma linguagem na primeira fonte que a gente também foi lá receber, a gente recebe uma linguagem muito técnica, né? Muito especializada. Então a gente vai tentar falar com uma linguagem mais tranquila, mais usual, mais fácil, para tentar colaborar. Porque o nosso trabalho aqui, como encarnados, é tentar dividir as nossas experiências. Tudo de bom que a gente puder dividir, que a gente tiver para a gente, é nosso trabalho, é nossa obrigação dividir com todos, independente de quem seja. Quem quiser seguir, segue. Quem não quiser, também está tudo bem. Mas a ideia é essa, entendeu? É mais uma alternativa. Então, gente, obrigado aí. Se eu vou dar uma indicação aí de um filme... Na real. O Preço do Amanhã, de Justin Timberlake. É um filme muito interessante que vai mostrar como funciona o sistema, como funciona o governo, como que eles veem a gente. É uma dica de um filme interessante para as pessoas verem. Só isso. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite a todos.